Xenemetriz 1, adicione identificação de sua via, chegada Bonfim para nível 060, QNH 1015. Descendo ao 060, via Bonfim no 015, na 39. Mandou passarelo 2223. Passarelo 2223, controle. Solicita amigo final 240. Passarelo 2223, solicite ao centro Recife, em 126.0, alterna 128.8. 260, alterna 288, obrigado, bom dia, 2223. Bom dia. 1922, autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado, bom, 1922. Bom dia, autorizado a decolar 150 graus 09 nós. Autorizado a decolar azul 9136. No 5, reduza para 2209. Ok, via para 2000, reduzindo 2209, 5836. Obrigado, gol no 435, Ilhéus, temos aprovado 240, copia? Okay. Autorizado, Ilhéus, 240, via Golf 677, decola 10, com curva à direita, saída da El Leda, após Leda, Ilhéus. Controle 1998, transponder 5476, cotejo. Autorizado, 5476, correto, quando pronto, some pushback, acionamento, informe o gate. Parada 05, copiado. Azul 9136, decolou 54, chama o controle, bom dia. Para até logo, bom dia. Oi, bom dia, Azul 9136, decolou, passa 1400 pés. Azul 9136, contato radar, suba para nível 370 na saída Puca. Puca para 370, quase 9136. Lima Bravo Alfa no regresso para ingresso na sua área. Lima Bravo Alfa, prossegue de retorno para o farol de Itapuã. Lima Bravo Alfa, confirme pessoas a bordo. Uma 12, mantendo 1500. Farol de Itapuã, porra para o 05 e estimando pouso ao 08. Certo. Ah, Salvador, bom dia, Oceaner 6312, autorização Recife 370. Ok, aí, por gentileza, poderia confirmar quem chamou cobra para Recife? Bom dia, é Oceaner 6312, Recife 370. Temos aprovado 350, Oceaner 6312, o senhor copia? Copio. Autorizado Recife 350, via para o ISC 58, decola 1-0, curva esquerda, PUCA, transição Aru é a saída, controle opera em 1-98 e o transponde 5-5-1-0, cotejo. Autorizado para Recife 350, upper, o ISC 58, decolada 10, com curva esquerda, PUCA, Aru, controle 19-8 e o transponder 5-5-1-0. Correto, quando pronto, some para o SPEC acionamento no 03 ou CNR 6312. Obrigado. Sim, passando Duna, já bastante reduzido. Reduzido, Duna 709-583. O CNR 6311, efetuando desvios. Afirmativo, já ele chamar a senhorita, iniciou agora, curva direita, tem uma formação sobre a posição Bonfi. Sente, após o desvio, pro de pelo, pro o CNR 6311. Após os dias autorizados pro Gipelo, Janeiro 6319. E estabilizou a LF, gol no 922. Gol no 922, complete final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. O Web 5826, livre LF, reporte estabilizado. Autorizado estabilizado, 5826. Tomador, gol 1922, baixou e travou visual com 1-0. 225, posição 1 para o pushback acionamento. Tá autorizado, chame táxi, o CNR 6225. Chamo o táxi, 6225. O CNR 6311, desça para 4 mil pés, ajuste no 095, reporta para o piloto. 4.005 reportará na próxima pelo 6319. Gente, descendo para 4 mil pés. Passa meu pé, afirmo. Whisky Kilo Zulu, controle Salvador. Temos chamado de pouso em Cairo. 1-02, copiado. Reporte para início de descida do Whisky Kilo Zulu. Com referências visuais, frequência livre, whisky do Zulu, bom pouso. Whisky do Zulu recebeu o controle? Whisky do Zulu recebendo o controle? Frequência livre, bom pouso, Whisky Zulu. Estabilizado, avistando, 5826. Confirme pelo controle. Frequência livre, Whisky Zulu. Frequência livre. Estabilizado, 5826. Complete aproximação, chame torre 186, bom pouso. Recebe jet 5826. 186, obrigado. Salvador, Fiat 5826, está estabilizado e vai checar da distância. Aguarde autorização de pouso. Quanto? Olo, Salvador, é o 33304, autorização de tráfego para Brasília, 360. Libera direita, solo 1219. 319, bom dia. Web 5826, autorizado pouso, 150 graus, 099. Pouso autorizado, 5826. Autorizado, Brasília 380, via Zulu 197. Decola 190, curva à direita, Angola e transição Ofito saída. O controle Salvador opera em 198. E o transponder é o 5503, aguarde para o cotejamento. Gol 922, bom dia, Zona Alfa, prossegue e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 922. 3663, despega acionamento no 4. Aguarde, temos Fokker sem Delta, né? Após o mesmo liberar, iremos autorizar o TAM 3663. Solo Oceanair 6225 com 74 a bordo, autonomia de 4 horas e 31, alternando Goiânia, pronto para o táxi. Táxi autorizado, Indy Alpha, ponto de espera, chama a torre, 1186, Oceanair 6225. Indy Alpha, no ponto de espera, torre 286, Oceanair 6225. TAM 3663, coordena com a equipe de solo, após o Fokker 100 liberar o setor, tem livre seu possível acionamento no 04, chame táxi. Após o Fokker 100, está livre, está 3663. TAM 3304, prossiga com cotejamento. É autorizado Brasília, 380, Apera Zulu 17, decolagem da 190, curva à direita, vole ofício e a saída do 9.8. Correto, TAM 3304, quando pronto, chame para o pushback acionamento no 10. Ok, confirmando, quando pronto, vai chamar o 3304. Solo Salvador, o trip 5221, informação Juliette, solicita 200 para a conquista. Autorizado conquista 200, decola 10, curva à direita, gole eval, após direto conquista, controle Salvador, opera em 198, transponde 5516, coteja. Autorizado conquista 200, gole eval após conquista. Chamando o controle 1980 e aciona 55 no meio, trip 5221. Correto, quando pronto, seu impulso back acionamento na remota, trip. É, 9-1-3. Fala, aquele campeão bonito. Meia, tá? E autorizado a linhar e manter. Livre alinhar, manter, pisco no 0-6225. Alinhar e decolar agora, 150 graus 079, Oceanair 6225. Livre, alinhar e decolar, 6225. Nada no final. Complete a aproximação, chame a torre 186, bom pouso. Oceanair 63, aluno. 186, obrigado, até daqui a pouco. Solicitamos através de uma VLA para o número 040. Está ok, iremos confirmar. Graças a Deus, Salvador, Salvador, pro de Salvador, e forma visual com aeródromo. Com 922, ingresso Juliette pro 06. 06, via Juliette, o 922. Vitorino Juliette, Salvador, voo local a 1.000 pés. O senhor vai prosseguir para sobrevoar em que localidade? Por quê? Ok, copiado, já coordenado com a torre, mas está sujeito ao tráfego para o circuito de tráfego da 197. O Victor India Juliette voa local circuito de tráfego 17, é o nome o PES, decolando da 17, curva à direita, o confirmando, decolando da 17, irá aguardar instruções da torre, ok? E a torre opera em 186 e o controle 198, transpondo 0160. Padrão de 0160 acionado, escola da 197, agora permanece no tráfego, com a torre 1236, nota PT, 1598, 6 a bordo, acionamento 14, acionamento táxi com a torre, 1186, Victor, Índia, Juliette. Está 290 para o espectramento. Estou ligado, senhora, bom dia. Bom dia. Paulo 6312 da Oceania, pushback, estacionamento, posição 3. Copiado, Oceania, após o TAN liberar o setor, iremos autorizar. Pode. 299, posição 8, pushback, estacionamento. Aguarde, azul. Web 5826, ingresso Juliette para o 09. Juliette para o 09, Web 5826. Azul 4299, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Webjet. A sua retaguarda tem livre pushback, estacionamento no 08, Summitax. Após a passagem do colega da web na rede agora, é autorizado para o pushback acionamento 4299. Solo Salvador, 31163, com a Juliette, autorização a Curitiba, por gentileza. 31163, aguarde cópia, Curitiba 340. Guardando 31163. Papa Romeo Lima, Bravo Alfa, no solo 07, libere à direita para o PAT 4, frequência livre estacionada. 63111, no solo 07, libere à direita, solo 121, decimal 9. 219. Para o táxi está 3663, 169 a bordo, 410, Galeão. Copiado, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera quando chama a torre, 186, da 3663. Índia Alfa, ponto de espera 186, 3663, bom dia. Salvador, bom dia, Oceanair 63, 1-1, Libran. Luba, nível de voo. Bom dia, Oceanair, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, gente. 1-4-3-5, próximo estacionamento, vamos aqui. Do gol autorizado 05, chame táxi. O Sinair 6312 confirmando, autorizado por estacionamento, chame táxi. Marinho para o táxi, 6312. Autorizado decolar, pista 10, aguarde o vento. Ok, está autorizado, linha decolada 10, 3663. Confirmando o azul 4299 no 08 também, tá livre seu pushback, acionamento, chame táxi. Já chama, já foi cotejado 4299 no pushback, chamar para o táxi. Afirmativo. San 3163, Curitiba 340, copia? Prossiga, senhora. Autorizado Curitiba 340, via pelo ISC 58, decola 10, curva direita, saiu da El Leda, após Leda, Sagaz. Controle em 1198, transponder 5515, coteja. Autorizado TAN 3163, 340, rota conforme, por isso que 58, decola 10, curva direita, Leda, da Euleda, posta gás. 198, controle, 5515, o transponder TAN 3163. Correto, 3163 da TAN, quando pronto, some pushback, acionamento, informa o gate. Já estamos totalmente prontos, senhora, portão 7. Gente, no 07 irá aguardar o TAN 3163. Guardando, grato. 3163. 299 com 115 a bordo, 430 de autonomia, autonomia Ribeirão Preto para o táxi. Eu não consegui copiar nem a autonomia nem a alternativa, por gentileza, repita. 430 de autonomia, alternativa alternado com a Ribeirão Preto. Copiado azul, tem seu táxi autorizado via Juliette e Alfa e no ponto de espera ele vai chamar a torre no 186. Juliette Alfa 186, ponto de espera 4299, boa. Boa, o azul 4299 irá observar apenas a finalização à sua direita do Boeing da Gol, que já está ingressando no Pátio 3, não irá interferir no seu táxi. Certo. O Chiner 63 do Nuno mantém a posição antes da Juliette. Afirmativo, está mantendo, 63 do Nuno. Táxi Chiner 63, Nuno 2, 120 a bordo, 3 horas e 10 minutos, alterna Salvador. Copiado, Chiner 63 do Nuno 2, é o número 2 para decolar. Seu táxi irá servir a Índia e Alfa e seguir o Embraer da Azul. E no ponto de espera, quando pronto, irá chamar a torre em 1986. Certo, Índia e Alfa vai seguir o Azul, 1862, no ponto de espera, 63, 92. Agora eu vou no 435, o nosso táxi com POB 62, economia 2 horas e 30, vai na Salvador. Gente, chegou no 435, número 3, para decolar. Seguindo o Oceané via Juliette Alfa e no ponto de espera quando pronto chama a torre, 1986. Pode iniciar agora o TAM 3163 no 07? Autorizado, 3163, o Oceané já passou a retaguarda, tem livre, só ir pronto para o táxi. Demarar para o táxi. Salvador, gol 1923, autorização para Guarulhos, ciente da informação Kilo. 923, ciente Guarulhos, aguarde cópia 360. 36, aguardando, 923. Pro Adalda, presente? Salvador, está 3663, pode aprovar ela? Está autorizado. Obrigado. Decola 1-0, a curva é à direita, saída da El Leda, após Leda Bidev. O controle Salvador em 1998, transponder 5474, cotejo. Controle, autoriza buído, Oxalá 6225. Do Oceané, passa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 1260, alternando 1288, boa viagem. 1260, 1288, centro Recife, Oceané 6225. O 923 confirmando, já pagamos a cópia, o senhor conseguiu copiar? Confirme. Comprou, vai cotejar agora, autorizar 36 para Guarulhos, da Peruísque 50, saída da El, Leda, Bidev, decola 1-0, curva J, controle 1198, transponder 5474, 923. Correto, gol 923, quando pronto, são em pushback acionamento, informe o gate. Está no 62. 06, ciente. Valeu. O CNR 63, 1-1, vai prosseguir seu táxi via Juliette para a posição 01. 01 via Juliette, gente. 6319. A sua frente decolar, autorizado a alinhar e manter. Pistão na zero. Faz azul, linha mantém, pistão na zero, 6319. Era da ONU, né? Vitor, Índia e Juliette, autorizado a alinhar e decolar. Pistão na 7, 1150 graus, 069. Gente. taxi autorizado via Juliette Alfa e no ponto de espera 10, chama a torre no 86. Juliette Alfa, com a espera 86, 31, número 3. Afirma, autorizado, decolar com curva direita, Victor India Juliette. No solo 15, frequência livre, Guardião 05. Azul 4299, decolou 16, chame o controle, voa onde é. 4219. Bom dia, Azul 4299, passa 1300 para nível 360, Cida Lima. Contato para radar, sou para nível 360, perfil da EL. Perfil da EL, Azul 4299. Oceaner 6312, autorizado, decolar 150 graus, 10, nosso. Viu decolar, Oceaner 6312. Victor India Juliette, decolou 17, curva à direita, aguarde instruções para o setor norte e ascensão 035. Direita, livre ascensão para o 035 e aguardar para curvar para o setor norte. Negativo. Decolou 17, curva direita, 1.000 pés, aguarde instruções para prosseguir ao setor norte. 7, Júlio, vai manter 1.000. Pesado. Até. Bom dia, Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. Bom dia, Tango, Índia Bravo. Bom dia, Pátio 4, confirme. Pátio 4 para 204 a bordo, corredor Axê, farol da Barra, centro histórico, Salvador. Farol da Barra, centro histórico, copiado, aguarde cópia. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 13325, hotel 251, boa viagem. 13251, obrigado, bom dia. Minha carne, alguma coisa, né? Direita, pro setor norte, aguarde transferência pro controle. Pode acender pro 35? Ainda não. Vai manter 1.000, curvando à direita para o setor norte. Índia, Júlio. Oceaner 6312, decolou 19. Chame o controle, tenha um bom dia. Controle, bom dia, 6312. Gol no 435, autorizado decolar, 150 graus, 06, nosso. Light, 0435. 350, perfil Puka, da visual, pode prosseguir direto na flor de Puka. 10, Coral Sul, 17, sobrevoo voador Axé, histórico 1198 ao controle, Tanguinha Bravo. Copiado 04 no POB, acionamento táxi com a torre agora em 1986. 1986, Bravo.